posso de mil faz, é o que temos que enfrentar. Ou posso de mil faz, todas pra te enganar. Inventado e controlado, não se sabe bem por quem. Quem dele escapou, eu não soube de ninguém. Como um camaleão, sempre a se transformar. Sugando nosso sangue, tirando nosso ar. Criando ilusões, sempre a nos enganar. Usando nossas asas para contra-atacar. Ou posso de mil faz, para enganar você. Você tem que ter mil olhos para ver. Monstro de mil disfarces, todos pra te iludir. Você tem que ter mil pernas pra seguir. Sozinho serei só mais um pra derrubar. Juntos podemos o mundo transformar. O monstro não é tão poderoso assim. Se todos nós acordarmos enfim. Monstro de mil faces é o que temos que enfrentar. O monstro de mil faces, todas pra te enganar. Inventado e controlado, não se sabe bem por quem. Quem dele escapou, eu não soube de ninguém. O monstro de mil faces para enganar você. Você tem que ter mil olhos para ver. Monstro de mil disfarces, todos pra te iludir. Você tem que ter mil pernas pra seguir. O monstro de mil faces é o que temos que enfrentar. O monstro de mil faces, todas pra te enganar. Inventado e controlado, não se sabe bem por quem. Quem dele escapou, eu não soube de ninguém. E pra aquele que tem entendimento, escute agora o nome do tormento. O monstro de mil faces, ele é um monstro de mil faces. Ele é um monstro de mil faces. Ele é um monstro de mil faces. E pra aquele que busca liberdade, escute agora a voz da calamidade.